63, no solo 59, ligo ficha pela direita, chame solo 1211. 211, Capri, 63. Papá, tengo aprovecho de LED control. Papá, tengo aprovecho de LED se estiver copiando o controle, acionando identificação. Aproveita os LEDs se estiver copiando o controle e acionando a identificação. Tango Alfa Vitor Juliette na escuta do controle. Na escuta do controle, a escuta Juliette. No pouso em Salvador, faça um check no seu rádio que está causando a interferência, o Alfa Vitor Juliette. Agora está melhor o controle? Agora sim, está 5/5. Ok. Bom dia, Oceanair 6225, identifique, chegada a Bonf, lista para 4.000 pés, ajuste 1014. Lista 4.000, chegada a Bonf, identificado, 6225. 1922, está livre a final ILS, lista para 2.000 pés, informe estabilizado, ajuste 1014. Para 2014, autorizado ILS, reporta estabilizado, gol 922. Mike Echo Delta 1.000 pés, está autorizada a frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido no setor. Tem um bom voo. Salvador, é o Golf Uniforme Índia. Golf Uniforme Índia, prossiga. Bom dia, Uniforme Índia no pátio 3. Preciso autorização para acionamento dos motores, para check de manutenção. Já coordenado com a empreiteira. Operação, equipe de solo autorizado. Grato, Uniforme Índia. Alfa Victor Juliette, tá visual com campo? Positivo, Alfa Victor Juliette, visual com campo. Certo, Alfa Victor Juliette, chama a torre agora na frequência 18.6, até o meu pouso. Obrigado, bom dia, Alfa Victor Juliette. Controle o gol 922, vai passar um pouquinho à esquerda de TAP para evitar um fumo. Gente, sem problema, gol 922. Obrigado. Oi, Salvador, está passando a Alfa Victor Juliette no corredor Interlagos, na prova da rotatória, visual com o campo. Matão Golf do Juliette, prosseguindo sua aproximação, reporte a 3 milhas da final da 17. Alfa Victor Juliette, prosseguindo sua aproximação, reportará na terceira milha da 17, Alfa Victor Juliette. Vitor Juliette, na final da terceira milha. Alô, Vitor Juliette. Tráfego avistado, autorizado pouso no pista 7. Vento 060 graus com 05 nós, QNH 10014. Autorizado pouso para essa, Vitor Juliette. Papá, papá, Alfa, Charlie, Mike, prossiga. Repórter 4 táxi. Salvador, muito bom dia, Oceania 6312 com informação, Juliette. Bom dia, Oceania 6312, identifique, desça para 2000 pés, o ajuste 90 no pátria. Descendo para 2000 com 1014, 6312. Gol 1922, completa aproximação, chame torre 18-6, seu Moposo. 18-6, obrigado, bom dia, 922. Salvador, bom dia, gol 1922, uma milha e meia para o externo, da Baixada Trabalho. Gol 1922, continua sua aproximação, cheque de pouso, repete para a marca do externo. Já está uma milha para o externo, Baixada Trabalho, gol 1922. 7, gol 1922, autorizado pouso, pistão 0, 0070, graus com 05 mais. Autorizado pouso na 10, gol 1922. Nova vida Juliette, no solo aos 10. Autorizado backtrack. O Engasgo Parte 4, pode levar no pista. Pode levar no pista. Bom dia, gol 1-4-4. Identifique chegada Mari, direita para o nível de voo 050. Está autorizada para o ADTAP. Táxi, após para engasão no 7, Alfa Charlie Mike. E aí, estação na frequência livre. Mike autorizado em gasolina no 7, reporte pronto. Lado 2, no solo 14, limpite pela direita, chama solo 1211. Na direita, 1211. 6225, torre 18-6, tomou corpo. 6225, 6225, obrigado. Chame 6312, está livre, afinal ILS. Está livre, ILS, 6312. Oceania 6225, tinha sua aproximação, checklist de pouso, pode passar no marco do externo. Amaral 3, pode chegar no 6225. dia, Gol 9085, identifique, desça para 4 mil pés na chegada bom, se ajuste em 1014. Venha para o 0060 Cross com 049, que negamos 04. Pouso autorizado, 6225, visto no 0. Remarque, mantém a posição. Autoriza a prova externo com referência de visuais para o 6312. Até a prova de Duna, 6312, vamos ter uma decolagem da 17 dentre poucos minutos. Ah, tá legal, vai manter então. Quadro 08, visão contrário nacional. Após o pouso do Fokker, do Oceano, autorizado a linha você. Frente, palmista, sobre visão nacional, e ele é. Então, essa é a sua frente, então, para estar aqui para o estado, para o estado. Já de mais do que autorizar o decolagem de pista no 7, via 060 Gross com 049. Você é 6225, o solo 07, visto pela direita, chame solo 1211. 1211. Bom dia, tanto 3259, identifique, chegada bom, desça para 5 mil pés com ajuste em 1094. 5 mil bom, 1094. Estabilizou o campazista, 6312. É 312, redução para aproximação, chame torre 186, tamo bolo. Semana 186, obrigado, até daqui a pouco. Ana 6312, com essa aproximação, aguarde pista livre, cheque sem expulso. Aguardando pista livre. Alfa Charlie Mike decolado aos 18, mantenha a proa até o 3000 pés para cruzamento do campo. Positivo, vai manter a proa, está passando 1500, vai chamar o controle 6935, Alfa Charlie Mike. Azul 4208, autorizado decolagem de pista 0, vento 050 graus com 049. Olhei, papapá, Alfa Charlie Mike decolou na 7, passando 2000. Bom dia, Alfa Charlie Mike, está autorizado para seguir para o altar, restrito somente para o Bizono 50. Ah, positivo, direto ao altar, restrito 1950, Alfa Charlie Mike. 6312, autorizado pouso, pistão 0, vento 050 graus com 04 nós. Qual vento? 050 graus com 04 nós. Ok, livre pouso na 10, 6312. Charlie Mike, informa o tráfego decolado da 17, correção da 10, para 190 da Azul, está subindo para 3 mil pés restritos. Paciente do tráfego Alfa Charlie Mike. Avisou com o tráfego Alfa Charlie Mike. Tenente Alfa Charlie Mike, suba para o 150. 150, Charlie Mike. Patrulha Azul 4208. Bom dia, Azul 4208, contato radar, Buena Prodigiamo e está autorizado a sua subida para o nível 370. Prodigiamo, ascensão 370, Azul 4208. Gol 9085, está autorizado a final de LS, desça para 2 mil pés, ajuste permanece em 14, consegui tráfego da companhia que está a 2 milhas de zona. É, descendo 2 mil, vai seguir o tráfego, 905. Alfa Charlie Mike, chame controle, frequência 1935. 3, ajuste 614, está livre a restrição de piloto. 3, eu pego autorizado, sem restrições, já fez 8 pratos. Estabilizado em MS, no 434. No 434, torre 18,6, tomou posto. Autorizado, vem aí decolar pista no 0, vento 050 graus com 04 nós. Bom dia, 35297, identifique, chegada a Bunk, deita para 4 mil pés, para 2014. Volume 434, com direito de aproximação, aguarde pista livre. Zona 4. 3259, redução para 2109, tráfego à sua frente, 8 milhas, um Boeing 737-800. Sente, reduzindo 2190 para 3859. 0-4. Lembre para o voo 1434. O 3179 decolado ao 26, chame controle frequência 1935. Canal 35, 3179. Completa final, torre 186, tambor posto. 186, já decolado. 3259, livre a final ILS, desça para 12 mil pés, informe estabilizado. 2000, autorizado ILS, faz reportar estável, estou 3259. Salvador, bom dia, da 3179, 3400 ao 350, 360. Contato radar 3179, suba para o nível 360. Ação 3630, 3179. Estimação, cheque de pouso, repartição marcador externo. Passa travada a reportar. Voo 1434, no solo 27, limpeza pela direita, chame solo, frequência 1211. Frequência 1211, no 434. 4208, chame Recife agora, na frequência 125, decimal 45. 4-4-0-1 Mike, autorizado nível 1970, após voltar, o senhor prossegue DCT para o destino. Ah, positivo, a possibilidade de manter o 1950, como diz o sinal, salve Charlie Mike. Autorizado manter 150, informe seu estimado de pouso. 1156, Alfa Charlie Mike. 1156, copiado.